Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Conversas Aleatórias, edição número 182-182, para o dia 7 de março de 2017, por volta das 20h30 na minha informação. Este programa, Conversas Aleatórias, está a ser gravado nesta terça-feira. São três os intervenientes que fazem parte deste espaço radiofónico, desde a primeira edição até ao presente, que é a 72ª. E são, por ordem alfabética, Carlos Bonaparte, Joaquim Pereira e Nuno Miguel. Mas eu, que sou uma pessoa bastante humilde, vou começar pelo Joaquim Pereira e vamos deixar para o fim. Olá, Joaquim. Então, muito boa tarde. Espero que esta emissão corra, como habitualmente, muito bem. Ainda estou constipado. E vamos lá seguir. Ora, o Nuno Miguel. Olá, Nuno Miguel, boa tarde. Boa tarde, quer dizer, boa noite, porque este programa é publicado às 21h30 na primeira informação. 21h30, na verdade. Depende da situação e o contexto em que se inserirem e se estiverem na Malásia ou em Portugal. Também estou bem e com muita tosse a ouvir aqui de meu lado direito. Que é de Joaquim, não é mesmo? Ainda não estou completamente restabelecido. Nunca estamos completamente restabelecidos. Eu sou muito agarrado às minhas coisas, portanto, eu não quero que elas se vá embora. O que é que meteu a mão no meio das calças quando disse isso? Bom, vamos então continuar. E eu sou o Carlos Bonaparte, já agora a dizer. Ah, já, o Carlos Bonaparte também está aqui do lado esquerdo. Não, é que eu não disse, deixem-me para fim, não é? Eu sou muito humilde. O Carlos Bonaparte, pronto. Pronto, então, adeus. Até o meu regresso. Hoje vamos falar de coisas e mais coisas. Nas conversas aleatórias publicadas às 21h30, temos tópicos para analisar e hoje vamos passar por música, notícia, recordação, passagem da Bíblia, frases, efemérides e não sei quantas. Bom, vamos começar pelas frases. Vamos começar pela frase. É que eu tenho muita dúvida sobre qual das três frases que haveria de escolher. Aliás, quatro. A primeira, a frase da semana, é cala de cão. A segunda... Eu não sei se está por aqui um bloco de notas aberto ou não. O quê? Tá. Tá, sim senhora. Então não vou-te pedir que leias a primeira frase que está aí em cima. Então a primeira cita assim. Para evitar vicissitudes e momentos de opróbrio, seguidos do consequente e expectável regabof, é aconselhável nunca escamotear para não ter de vir a ressarcir após vilipendiar. Isto com certeza é uma adivinha para o Joaquim Pereira, porque eu não percebi metade. Mas então aí embaixo tens a segunda frase, que é a tradução, digamos assim. Para evitar receber insultos e humilhações e a consequente e expectável troca de argumentos de cariz ofensivo e outros até mais graves, é aconselhável nunca partir para, ou cultivar, comentários de baixo nível para não ter que se retratar depois de injuriar. O que é que isto quer dizer? Nunca devemos atirar pedras, porque senão somos capazes de ser atingidos por uma derrocada. Eu estou a perguntar ao Carlos Bonaparte, o que é que isto quer dizer? É exatamente isso, e aliás até esta quase poderia ser outra frase da semana, porque realmente é exatamente isso. Não, repara, por exemplo, hoje em dia isto surgiu no Facebook, e surgiu também em consequência de uma coisa que eu tenho visto muito recentemente, que é as pessoas agridem-se com muita facilidade. E tem a ver com a segunda frase da semana, que é: e vós, Portugal, ide para o Capi. O Capi é uma localidade ali no Brasil, no Nordeste. Só que a pessoa não se retratou e devia. E é dessas coisas que, ou seja, nós devemos pensar muito bem no que dizemos, para não termos que nos retratar depois, ou deixar retratações por fazer, digamos assim, ou seja, pedidos de desculpa por fazer, e a parte do ressarcir, depois de vilipendiar, não é? Ou seja, porque atenção, porque há aqui difamações, ou seja, neste ressarcir após vilipendiar inclui-se injúrias, inclui-se difamações. É muito fácil hoje partir-se para acusações, infâmias, injúrias. É muito fácil. e depois para ressarcir ao problema, não é? Para pedir desculpas, para compensar de alguma forma os erros cometidos, é muito difícil e as pessoas ficam depois geralmente sempre em falta com isso. É uma frase já agora do Luís Lapa, que foi o autor desta primeira frase, a tradução foi eu que a fiz, tradução porque é aquilo que eu digo, não é? De quanto ao próprio a ressarcir, a vilipendiar, pouca gente sabe o que é que isto quer dizer. Rega, bofa, toda a gente sabe. Mas o vilipendiar, toda a gente também sabe. Fazer ressarcir, nem tanto, mas rega, bofa, sim. Portanto, face a essas circunstâncias, coloquei aqui uma tradução para que fosse entendível para os comuns mortais. Deste lado, a frase da semana, são duas relacionadas com o mesmo tema, foram ditas na semana passada. Uma por Jorge Ferreira, que é árbitro de futebol. Bem, isto podia ser frase e desporto no mesmo tópico. Temo pelos meus familiares. Isto na reação a, mais uma vez, terem ido a um estabelecimento de um familiar de um árbitro, ir para lá deixar recados e escrever. De outra vez foi armar uma confusão dentro do restaurante. Agora foi na parede do pai do árbitro. Do estabelecimento do pai do árbitro. E agora do árbitro, que já se está-se contextualizando, que apitou o Estoril 1, Benfica 2, e, no qual houve um golo do Benfica fora de jogo. Sim. Mas isso é o pretexto que eles arranjam para ir para lá fazer sim, as sim, sim, só para explicar tá. Qual é que foi o contexto da situação. Eu estou a dizer eles porque não sabemos quem foi. À partida, e até porque não desmentiram, foram os Super Dragões. Eles desmentiram. Desmentiram? Desmentiram, comunicaram. Posso aí, posso não tinha aqui notícia. Uma parte. Isto das arbitragens é um regabob, porque ainda ontem calhei-lhes apanhar, depois dei-me a pachorra de estar a ver e ouvir os resumos do campeonato de Espanha. Mas são piores. Epá, tantos golos com o jogador da equipa que marcou o golo junto ao guarda-redes ali sozinho. E foi golo. E mais, foi, não digo de dezenas, mas foi sim, uma catrefa. E ninguém... Falha-se tanto ou mais lá fora do que aqui. Ninguém barapostou, ninguém mas contestou. O que eu quero aqui destacar é a sequência disso. Porque já não é a primeira vez que isto acontece. Em que um árbitro vem falar publicamente, algo que é raro. Mas, raro, pronto, acontece poucas vezes. Mas o árbitro já está... Os árbitros, vários, já estão a temer é pela família deles, porque claro. Esta gente é tão doente que agora eles já começam a... Não deixam de ser árbitros, não deixam de seguir aquilo que gostam de fazer e que também recebem bem. Mas estão a pôr mas em risco a família. Põem em risco a família e os próprios já começam a ter noção disso e um ou outro já se vai afastando, digo eu. Bem, a segunda frase relacionada com isto foi do presidente do Benfica, do Sport Lisboa Benfica, faz-se um bocado de Bonaparte, pois, com certeza. O grandioso, claro, ou não sei quantas. Um Luís Filipe Vieira que numa entrevista disse o que para mim é o espelho da realidade, é a coisa mais fácil de saber. No final do campeonato vai-se fazer as contas e é sempre igual. O Benfica é beneficiado e prejudicado, o Porto foi beneficiado e prejudicado, o Sporting foi beneficiado e prejudicado. Há jogos em que eles saem em vantagem em relação às decisões do árbitro, há jogos em que saem contra, pronto, como aos outros. Qual é a dificuldade de ver isso? Isto é para uma pessoa racional que consegue ver isso. Os doentes, racional, os doentes, pronto, continuem a ser doentes. Os doentes, não consigo mudar. Os doentes são protagonistas. É que as pessoas que vão ao futebol são irracionais. Aí é não que todos, é o mal mas dele. Os doentes protagonizam momentos como o de Jair Domingo, que é uma frase que ainda está aí na berra. O Bruno de Carvalho até veio buscar o Pinheiro de Azevedo, que foi um dos primeiros ministros portugueses na altura do PREC. Sim. Em 75 e 76, não foi? Acho que foi só 75. Em que ele basicamente vai justificar isso para dizer Berda, pim, para todos os que não são do Sporting Clube Portugal. Ora está. Portanto, é um doente. Só que com uma diferença, é um doente que é presidente de um clube. É a grande diferença. Mas também cá está, espelha bem aquilo que é a massa adepta de um clube, lamentavelmente, para mim, que ainda consegue ser pior do que aquilo que foi o Futebol Clube do Porto. No seu auge dos Super Dragões, que eram... É que eu estou muito, e confesso, eu estou muito preocupado com o que é que vai surgir. O Sporting não vai ser campeão. E claro que eles aceitam melhor que seja o Porto que o Benfica. Mas, para todos os efeitos, sendo o Porto ou seja o Benfica, o Sporting não vai ser este ano. Em princípio, não sei se há alguma hecatombe, mas Isto para dizer que eu estou muito preocupado com o que é que vai acontecer daqui em diante. Porque com o voto de confiança dos adeptos por parte ao Presidente, com aquilo que o Presidente disse e a forma, a reação, porque não foi só aquilo que ele disse, foi a reação. Ele assim que disse, fala tudo para palmas, ou seja, todos, ele aparentemente ninguém pensa. 86,3% das pessoas não pensa, digo eu. E é perigoso. É perigoso porque eu estou a ver, eu não vi em 91, e já acompanhava o futebol de alguma forma, mas podem-me desmentir, o Joaquim que está aqui há mais tempo, portanto pode desmentir se quiser, porque eu não sou dono da razão. Em 91, 92, 93, eu não via o Porto ser como está a ser o Sporting ao fim de 4 anos de mandato do atual Presidente. E porquê é que eu fui buscar 91, 92, 93? Porque Pinto da Costa é Presidente do Foco do Porto continuamente desde 87, se não estou em erro. Portanto, 4 anos depois, 5, 6 anos depois, eu não via o Futebol Clube do Porto ser como já é o Sporting Clube de Portugal agora. 82. Consecutivamente? Sim. Pinto da Costa, sim. Pinto da Costa nunca foi interrompido. Desde que foi Presidente, nunca mais saiu de lá. Eu estava a dizer que ele tinha sido... Vai sair quando morrer, não é? Dizem. Sim. Dizem que ele vai morrer, não sei se ele morre. Eu acho que ele fica. Eu acho que é eterno, é. Ou seja, então, 10 anos depois, o Porto não era aquilo que o Sporting é ao fim de 4. Então, ainda mais grave do que eu pensava. Porque o Porto, 10 anos depois, não era aquilo que é o... Ou seja, não era 10 anos depois aquilo que é o Sporting ao fim de 4. Isso ainda é mais preocupante. Sim. 17 de Abril de 1982. Vai fazer 35 anos daqui a pouco tempo. Bom, de frase de esporte passamos para música, em que também vou misturar aqui futebol. Música, contexto, o Festival RTP da Canção. E há pessoas que, sobretudo aqueles que... amam o futebol, são mesmo apaixonados, sendo doentes ou não da cabeça, que dizem que se sentem uns privilegiados por estarem a viver na altura do Lionel Messi e Cristiano Ronaldo juntos, por exemplo, poderem ver as jogadas brilhantes e constantes do Messi. E eu sinto-me um privilegiado por ter, ser adulto, ter quase 30 anos, ter quase 92 anos, já vou a caminho, sei, no ano em que aparece o Salvador Sobral e Amar para os Dois, não vou meter aqui outra vez a música porque já ouvimos na semana passada, eu e o Carlos e os ouvintes, sinto-me um privilegiado por estar a atravessar este ano em que aparece uma música que, como eu já comentei, daqui a 30 ou 40 anos, quando estiverem a analisar o historial do Festival da Canção, vão passar por esta edição, vão passar por esta música com essa certeza como um dos topos da história do festival. E agora, reservem bilhetes até Kiev e vamos todos à Ucrânia apoiar os irmãos Sobral, sobretudo o seu elemento masculino. Não achas, Carlos? Sim, e aliás vou pegar nisso para falar na última frase da semana que eu trago hoje. Para mim, que é o contexto... Eu nunca tinha visto isto em televisão desde o então primeiro-ministro José Sócrates. Que ele não disse fuleiro, mas disse... Porreiro, pá. Pronto, foi o momento. Mas esse foi... portanto, foi, não era suposto ser apanhado. Agora, se vocês virem na RTP Play, quase certeza, imagino que lá seja o final da RTP da Canção. Se vocês virem a parte final desse festival, vão ver uma cena, para mim, inédita e que é... sei lá, é do melhor que há. Que é... quando está o Salvador Sobral e a Luísa Sobral, porque ele tenta chamar a irmã para cantar pela última vez a música naquela edição, e eis que, mesmo no finalzinho, tudo muito certinho, epá, que fuleiro, pronto, e foi assim, já nem acabaram de cantar. É uma frase, um momento da semana que eu acho que vou recordar por muito tempo, porque fica... Sim, o Salvador estava a cantar... sem fazer planos para o que virá depois. E apercebeu-se que ele e a Luísa, ele e a irmã, iam cantar os dois ao mesmo tempo e olharam para o outro. E com o microfone no meio, num momento romântico. E como o Salvador é muito destas coisas. Quando se apercebeu disso, pronto, disse, sei que fuleiro. Só que disse mesmo junto ao microfone. E a Luísa desatou-se a rir e só cantaram mesmo as duas últimas Mas ou três palavras. Agora no festival? Em direto. Mesmo no festival da canção. Olha, para mim... 0-0. Nem conhece a música, mas não. Olha, desta vez perde. Eu sei agora que tu dizes que foi um problema qualquer com a irmã. Nem sabia nada. Você não está tá cá neste mundo desde, aliás, desde até, o dia até digo 26 mais, de fevereiro. Até digo mais. Não, 19 de fevereiro. Até digo mais. Então ele não ouviu a música... Ah, pá, não teve cá. Está bem. Está bem, está bem. Não disse nada, não disse nada. Siga, adianta, adianta. Bom, adianta. Vamos esperar quem que é o Salvador Sobral. Primeiro passa à final, que é o que interessa. Depois há uma coisa muito curiosa, que é a quantidade de gente que eu tenho visto. Não é habitual. Dizer que também tenho um feeling que Portugal vai ganhar este ano o Festival da Canção. E eu continuo. Eu aqui uso arma-me em Joaquim Pereira e digo, vão sonhando, vão sendo utópicos. Agora, deixa-me só fazer também aqui uma crítica. Eu acho que foi um péssimo timing da European Broadcasting Union. Um péssimo timing. O 13 de maio como final da Eurovisão. E porquê que eu digo um péssimo timing? Ah pá, diz um péssimo momento, um péssimo dia, uma péssima altura. Não, mas já vamos lá ao timing. Ah, alright. Mas estamos em Portugal. Não, não, eu vou explicar. Ah, vamos lá ao timing. Porque no dia 13 de maio não é só o centenário de Fátima, ou seja, religiosamente interessa à Europa. É que o Papa vem cá. Portanto, se já interessa porque é o centenário de uma santa, não é? Muito mais quando o Papa vai levar milhares, milhões de pessoas atrás dele. Não, não concordo. Eu acho que foi... Porque se não fosse 13 de maio, ia ser outro dia qualquer, ia ser o aniversário de alguma coisa e o Papa certamente ia estar não num sítio onde há muita gente. Tu tens a ideia que Fátima é muito importante? É importante cá. E o que é que Portugal interessa na Europa toda? Olha que não. É que se fosse outro dia qualquer, o Papa ia estar noutro sítio, está a perceber? Ia ser a celebração de outra coisa qualquer e as pessoas não lá... Não tem o mesmo impacto. Poderia ter um maior, poderia ser noutro sítio, não tivesse um impacto maior. Não, dia 20 de maio ou dia 6, não tem nada a ver, não. Se fosse 28 de maio, aí seria capaz de ser domingo. Não sei se é o 26. Não, é um sábado, tem que ser um sábado. Não me interessa. Ou era 20 ou 27 ou 6. 28 de maio, isso é que foi importante. O que é que aconteceu de 28 de maio? Sim, mas isso é uma efeméride, não é um acontecimento atual. Não é, é principalmente para a vida de Portugal. Sim. Não sabem o que é que foi. Do 26? 28 de maio. Sim, 1926. Foi, não, 1968 não foi. Não. Está a falar de quê? Do início do período de São Lázaro? Ai, senhor do céu. Foi 28 de maio, 1926. Vocês são portugueses e não sabem a história de Portugal. Então, como é que foi a 28 de maio? Foi a Revolução. Qual a Revolução? Que é de 1820? De Gomes da Costa. Pronto, é o que eu estou a dizer. Foi o início da Segunda República. Pronto, mas o que é que isso interessa para a Eurovisão? E para o estrangeiro, se não interessa. Não, mas isso foi isso, uma mas... data que me lembra. Sim, agora. Claro, sim, ok, percebi. Eu tinha de arranjar uma rádio. Por exemplo, pronto, sim. O 1º de novembro de 1755, por exemplo. Por exemplo. Não, mas é assim, eu discordo do que estás a dizer, porque é assim, estamos a falar de um centenário de uma santa, é assim, não vêm só portugueses, vêm muita gente, muitas partes. Milhares e milhares de estrangeiros. O Papa vai estar... Há mais de um... Repara, que está tudo esgotado naqueles arredores, não é só lá em Fátima. Repara, o Papa não está, ou seja... podes ter a certeza, ao contrário do que aconteceu em 2010, podes ter a certeza que hoje, que no dia 13 de maio, vamos ter muitas televisões de vários países acompanhados. Porque eu digo ao contrário de 2010, também foi no 13 de maio, verdade, mas não havia o mediatismo por ser o centenário. Então foi 13 de maio que eu não estou a perceber. Não foi no dia 13 de maio que o Papa veio cá, o Ratzinger, 2010 ou 2011? Foi em 2011. Acho, não sei. Só foi nessa semana, não foi só esse dia. Sim, pronto. Mas não teve o mesmo mediatismo, porque não era um centenário, porque não havia toda uma situação de marketing que também existe. E este Papa, que atenção, este Papa é muito mais querido do que era o Ratzinger. Não é? Mas o Ratzinger não veio a Fátima, veio a Portugal. Teve no Porto, teve em Lisboa. Sim, mas também esteve em Fátima. Também sim. Mas este especificamente vem a Fátima, num centenário. E há um Papa que arrasta multidões e cada vez mais, e que quando arrasta multidões tem outro mediatismo. Portanto, eu acho que foi uma coisa de mau, acho que foi um mau timing. Eu gostava que fizesse um inquérito e podia ser eu a ficar mal, mas eu sugeria-te perguntares a todos os organizadores do Festival Eurovisão quem é que sabe que faz 100 anos a aparições de Fátima. Zero. Pergunta a 90% das pessoas que vêm ao Festival Eurovisão quem é que sabe que é um... 90 ou mais. Quem é que sabe que é um centenário de aparições em Fátima e que o Papa vem a Portugal nesse fim de semana? Ninguém. E se perguntares quando é que é o festival... Para mim, de... Quando é o festival... Exato, quando é o festival da Eurovisão. Era isso que eu te ia dizer. Ah, também não sei. Era isso que eu te ia dizer. O que é isso? Que é isso? Portanto... Foi coisa que nunca... Mas ao longo destes anos todos, só gostei pós-festival, quando apareceu... Os aves, uma giliola 50, assim, quando apareceram assim umas canções que ficaram famosas. Pensei que ao criticar, ias criticar a RTP por um festival lamentável que nos deu. Não, mas para, mas eu também já ia aí, Eu quando disse timing, não foi por dizer, é porque overwhelming, eu só falava, parecia mais que estávamos no United States of Portugal. Porque estamos no over, não sei o quê. E a Green Room, não é sala verde. Mas sala verde. Foi no festival. Pois, era isso que eu ia dizer. Para dar o contexto, o Carlos está a dizer, ele está a usar expressões que se usaram durante a própria emissão do final do festival da RTP da Canção. Ah, é nesta? Sim, a Filomena Cautela e a... E eu não sei quanto. A Cautela? A usar expressões inglesas. É gorda como eu esteve lá. Gorda? Foi ela, é magrinha. Como eu? Ah. Tanto é que... Não sei que programa foi que ela apareceu, quando olha para ela, olha aquela melhor, olha o espelho de mim, só por dizer que ela é uma mulher, eu sou homem. E não é só as expressões em inglês, é a palhaçada que aquilo foi em tantos momentos. Mas, ou... ela é locutora, é apresentadora. Não estou a dizer que foi ela, não estou a dizer a cerimónia em si. Sim, mas ela também apresentou. Ela só teve em alguns minutos, não teve nem na maioria do tempo que foi aparecendo. Mas utilizaram muitas expressões inglesas, tanto que houve uma altura que ficou, eu disse, aquilo mais parecia um over... O que eles estavam a fazer era um overnosing. E eles não estavam a fazer aquilo para a Eurovisão? Não, é para a RTP. Não, é a RTP da canção. É para os portugueses. Mas não é só o questão de inglês, até me passou ao lado ao ver a tristeza que havia, as piadas privadas, a private joke. As piadas privadas entre eles, como se estivessem a falar... Aliás, os pais primeiros 40 minutos, ou 30, foram eles a falar entre eles e como se faziam conta que não estava ninguém a ver e não havia um microfone. Estavam sentados à mesa do café. E estavam a falar entre eles e, ah, deixa-te a piada. E depois apareciam uns 4 ou 5 morcões atrás do apresentador a fazer lá umas figuras que eu não percebi, desde que eles apareceram até o final da emissão, não percebi o que é que eles andavam a fazer, mas com certeza há uma explicação muito óbvia que alguém me ia dar em 2039. 42. Ou isso. Agora, o resto da cerimónia, se não fosse as músicas, coitadinho do festival, não era isso que eu tinha dito. E mesmo pelas músicas, é um bocado coitadinho. Aliás, só pegando no último ponto, nas músicas precisamente, para mim é de lamentar que, pelo público, tivéssemos os cantores de ópera. Bem, mais ou menos, aquilo não era bem ópera nem nada. Assassinar a ópera, como o Dom Duarte diz em ópera. Aquilo chama-se Viva lá a Vida, mas, enfim... Acho que é lamentável, para mim, pelo público, quem ouvir a segunda semifinal e quem ouvir a final... Eu vou ser muito sincero. A minha reação foi partir-me a rir. Eu estava com o Nuno, fui testemunha disso. Eu parti-me a rir, mas foi do estilo de sei lá, eu nem consegui, eu tive que me rir, que foi quando na parte final, quando puxam, estão ali e ele eu não chego lá em cima, é o homenzinho que queria ir à casa de banho, estava apelido, pá. É sempre naquela altura da música, coitado. Não, mas estava ele e também estava ela, que na segunda semifinal estava, ai, que não consigo chegar lá em cima, tenho que me rir. Pronto, foi lamentável, foi muito triste. E a Kika, ainda para mais, que é uma grande cantora, não tem que fazer aquelas figuras. Isso é de lamentar, mas é de louvar o público ter dado 10 pontos ao Salvador Sobral. Senão ainda sujeitávamos a que isto ganhasse o festival. E também é de louvar que o júri tivesse dado poucos pontos a esta ópera falsificada. Senão tinha sido esta a ganhar. Sim, pois, isso é verdade. Que se esta sexta ficasse em segundo ou terceiro, ganhava. Em segundo, tinha em segundo, e depois ficavam para dar, não sei como é que faziam. Mas, ainda bem pegaste nisso, porque eu estou surpreendido, e nós estamos aqui tantas vezes a dizer portuguesinho, o portuguesinho volta no que é festa e não sei o que é. O povo meteu a música de Salvador Sobral, a mais calma, melodiosa de todas, no segundo lugar. E foi também essencial para o Salvador Sobral ganhar o festival. Além dos 12 pontos que já se esperava do júri, que aquilo foi esmagador. Para mim, a melhor continua a ser a Inês Bernardo. Deixa-me no meio dos teus livros. nem dia de aniversário da RTP, 60 anos, meus sentimentos por um festival que funeiro. Assim nos por baixo. Se calhar não será que ele se teria referido ao festival. Não, estava, mas foi. E mesmo, por exemplo, a Lena d'Água, que não fez uma figura triste, mas também não era uma música, sei lá, não, não gostei da apresentação, já... Quis imitar alguma coisa, ou quis, não sei, não percebi, mas acho que aquilo nem é Helena d'Água, nem é Diolinda, nem é anos 80. Portanto, e os Red Shoes não foram lá? A Rita Red Shoes, não é os Red Shoes. Foi a autora de uma das músicas, por acaso. Não sei se foi lá, foi. Mas eu realmente, pronto, essa... houve ali mais algumas, a cena da Piedade tem grande potencial, mas estava muito presa, ela devia estar nervosa, não sei. Depois houve ali mais algumas que também não fizeram grande figura. Houve também ali um que também estava ali muito aos gritos. Mas pronto. Mas há uma coisa, sem que estar a prolongar, já está aqui um papel lá à minha beira à espera de entrar no programa. Não te esqueças que votação do público, votaram-nos Viva la Vida. Que, se calhar, foi o mesmo motivo com o qual eles ganharam o concurso da SIC, ou da TVI, lá qual foi. Foi o público a votar neles. Ou eles têm muitos seguidores, ou há muita família à volta deles, ou há muita gente que gosta deles, não sei. O público foi essencial, quer quando eles ganharam um concurso televisivo, quer agora a ficarem, acho que no geral foram o segundo classificado. Eu esta semana recebi um trabalho discográfico de uma artista, que é cega. E não vê. É cega e não vê, sim. E então ela... enviou-me trabalho e ficou toda chateada por eu ter dito que não íamos passar, porque ela saiu fora do tom muitas vezes e que ela não arranja muito, não sei quem, não sei quem, enfim. Então, bem, não quero ajudar, não ajuda. As pessoas compram, os rádios tocam, e eu fico a pensar: bem, ok, as pessoas compram, a partir do momento que a música está disponível gratuitamente na internet, não sei quem compra, mas o mais importante é qual é que é o mal? Porquê é que as pessoas que se dizem nossas amigas e nossas seguidoras, ao invés de nos criticarem nas coisas que nós fazemos de mal, e nos elogiarem naquelas que nós fazemos de bem, nos elogiam nas que nós fazemos bem e mal? Porque eu não acredito que as pessoas, do modo geral, que votaram nesta música, a consigam ouvir até ao fim e achar, ai, que beleza. Tu achas que não, mas há milhares de pessoas em Portugal que acham, ou milhões. Há milhares de pessoas que não são surdas, mas não têm ouvido. Musical. Pronto, para nós não tem, para eles tem. Para eles a música mais bonita de todas era aqueles gritos. Já é uma música. Exato. Era bem, posso começar? Efemérides, a responsabilidade de Joaquim Pereira, tudo relativo à segunda-feira, 6 de março, vamos recuar vários anos, precisamente 542. 8. Pronto, quase. Quero. De 1475 até agora passam 500 e... 2040. Que ano é que chamamos? 542. Sim, 542 anos. Muito bem. Era bem. Em 1475 nasceu Miguel... Nós dizemos em português, mas Michelangelo Buonarroti. A Tartaruga Ninja, sim. Já é muito antiga. A Tartaruga Ninja, o Miguel Angel. E quem foi o Michelangelo Buonarroti? Foi escultor, arquiteto, pedagogo, poeta e visionário. E pintor. Isso é um pormenor na vida dele. Autor das estátuas de David e Pietà e dos frescos da Capela Sistina e da Biblioteca do Vaticano. Falámos em Festival da Canção. Passamos agora para 1480. Foi a ratificação do Tratado de Alcáçovas entre Portugal e Espanha, que reconheceu a soberania portuguesa sobre Madeira, Açores, Cabo Verde e fez nessa altura... Guiné e Cabo Verde. Guiné-Bissau, acho que... Sim. Já agora estou a dizer, Alcáçovas, Toledo. Tratado de Alcácevas, estão ali, está ali o Carlos Bonaparte a corrigir. A acrescentar. O fez é que se foi embora. Pois, fez tudo o que tinha a fazer. Virou-se. Agora, século XX, início. 1902. Fundação do Real Madrid. Em 1921. Epá, este é o Festival da Canção, pôs-me mal. Pois é, deixou mal disposto, não é? Mais que mal disposto. Em 1921 é fundado o PCP, mais comumente chamado Partido Comunista Português. E em 1989, para estes radialistas que estão aqui ao pé de mim, foi a liberação da rádio em Portugal. Onde começaram a sair os alvarados, não sei o que mais, que disse de rádio, apesar de estar aqui a falar para uma rádio, não percebo nada de rádio. Curioso, 6 de março de 89 nasceu uma amiga minha que o Carlos também conhece. Aliás, já agora só dizer que eu acho que esse termo, ele é politicamente correto, mas eu acho que esse termo está errado. Porque não é a liberalização, é o aprisionamento da rádio. Pronto. A quantidade de rádios que fecharam, enfim, a partir daí. E eu limito-me a. Claro, sim. O que leio nas enciclopédias. Claro, enquanto exatamente. Tenho uma pequena enciclopédia na minha cabeça, não tenho computadores, internet, não tenho nada. Só lendo algumas coisas é que eu vou apanhando assim as. Já agora. Se eles metem água. Politicamente está correto. Não, esse é o termo oficial. E isto é a perspectiva do Carlos. O aprisionamento. Não, a quantidade de rádios. Primeiro, a quantidade de rádios que não passaram nessa liberalização, que foi a maior parte. E depois a quantidade de rádios que fecharam, entretanto, pelos elevadíssimos encargos que têm a manter só para pagar essas coisinhas. Pronto. Por isso é que eu digo que foi o princípio, foi o aprisionamento das rádios. Já agora dizer outra coisa. Fazer aqui eu vou trazer aqui uma efeméride, eu não faço isto muitas vezes, mas vou trazer uma efeméride, permitam-me, que não é desta semana, é da semana passada, mais especificamente de 27 de fevereiro, mas eu vou trazê-la porque ela tem uma relevância suficientemente importante para isso. No dia 27 de fevereiro, fez 125 anos, que se deu uma das maiores catástrofes no mar em Portugal. No dia 27 de março, no dia 27 de fevereiro, morreram mais de 100 pescadores, portanto, num só dia, mais de 100 pescadores. De que ano? De 1892, portanto, faz 125 anos. Em Aveiro, mas eles eram sobretudo provenientes da Afurada, da Póvoa de Varzim, sobretudo destes dois lugares, da Afurada e da Póvoa de Varzim. E de Matosinhos, não é? E de Matosinhos, mas sobretudo ali das Caxinas também. Sim, ali dos três, mas sobretudo da Póvoa de Varzim e da Afurada. Foi onde morreu a maior parte. Houve várias embarcações que foram a fundo. Na altura não havia os boletins meteorológicos que há hoje. E porquê é que eu digo que é suficientemente relevante para trazer, mesmo já fora do tempo? É porque foi exatamente esta catástrofe que fez com que a Rainha Dona Amélia, juntamente com o povo, conseguissem angariar mais ou menos 40 contos de rei e, em consequência disso, nascesse a Associação Nacional de Socorro a Náufragos. Portanto, este foi um acontecimento trágico e foi um acontecimento que teve também uma repercussão na nossa vida. Hoje, para nós, a Associação Nacional de Socorro a Náufragos é cotidiano, existe, pronto. Mas naquela altura não existia e foi também muito por aí que se deu essa tragédia. Pronto. Vamos embora. Estou farto disto. Já me chateei. Só o Festival da Canção deixou-me mal disposto. Não sei onde é que foi buscar a Rainha Dona Amélia, porque nunca tivemos uma rainha chamada Dona Amélia. Então, era a mulher do Dom Carlos. Ah! A mulher do rei! O que eu digo? A mulher do rei! A mulher do rei! A história de Portugal é para. Eu estava a pôr rainha como o número 1 de Portugal. Já percebi. Eu estava a ver. Sabe que eu olho para o número 1. Eu não sei como é que chama a mulher do rei de Espanha, percebe? Não sabes, não. A Letícia. Bom, não sei agora, pronto. Está a perceber? Mas o coro é as pessoas que estão à frente do país, não é a esposa ou o esposo. Sim, mas se não fosse o rei do, mas se, não for, se fosse pelo rei Dom Carlos, as coisas ainda estavam como estão. É porque, atenção, já agora só dizer que o rei Dom Carlos tinha mais em que pensar. porque ele estava muito preocupado com a crise. Não, ele estava muito preocupado em ser morto. Com a crise que nós passamos, desde que foi aquela humilhação do mapa cor-de-rosa, não é? De 1889-1890. E a crise subsequente, económica. E, portanto, por isso é que eu digo, ela conseguiu, junto com o povo, reunir, em pouco tempo, 40 contos de rei, que era uma enormidade para os dias daquela altura. Não era uma coisa que fosse assim muito fácil. Só, atenção, que a alta só deu cerca de 15 contos de rei. A maior parte foi dada pelo povo. Uhum. Muito bem, fechamos com a Dona Amélia, que por acaso nasceu em Inglaterra, que eu giro. E morreu em França. Também, eu sei, Dom Duarte sabia e eu é que não sabia, que sou burro. Tá. Os reis não casaram com estrangeiros. É verdade. E esta nasceu em Inglaterra e morreu em França. Pois é, mas Dom João I nasceu com quem? Mas viveu 85 anos, já morreu... Não lembro de haver? Já morreu até depois da Segunda Guerra Mundial. Passou por muita coisa, essa mulher. Bom, vamos embora. Espero, mas para a semana vemos o resto. Vê lá. Para a semana vemos o resto em off. Agora até... quando é que é? Dia 14 de março. Dia 14 de março. Então adeus, gostei muito. Bye bye. Bye bye. Com caraças.